Bom dia a todos e a todas. E eu hoje estou falando, como tenho falado nos últimos dias, aqui de Curitiba, e daqui a pouquinho eu estou partindo para me sentar na mesa com meus irmãos lá em Palmeira de novo. E isso tudo em virtude do fato de que eu tenho gasto alguns dias aqui, no processo que tem a ver com a nossa mudança. A gente está num processo de negociação aberto, a gente está olhando para frente, para o futuro, com mil possibilidades. E quando a gente olha para as possibilidades, a gente também olha para dúvidas, e surgem muitas delas. Eu, daqui a pouco, como eu disse, estou saindo com a família e me dirigindo para estar junto com meus queridos irmãos, com quem eu tenho tido a oportunidade de construir essa pequena comunidade que é a Casa da Videira. E você não imagina a minha vontade de vê-los e abraçá-los, estar junto, e conversar, e discutir, e falar olho no olho. Quando eu olho pelo que eu tenho feito aqui, estando aqui, obviamente, onde se vê muita possibilidade, também se tem muita dúvida. Muita dúvida. E o passo que é exigido de nós exige que a gente mantenha os olhos focados nos lugares certos para que a gente possa tomar decisões. Então, antes de comentar os textos, e os textos de hoje inevitavelmente também têm a ver com essa nossa caminhada no tempo comum, no qual a gente aprende coisas do que fazer, eu queria pedir a todos que ouvem essas nossas reflexões da Bíblia, que estejam orando por esse passo tão fundamental que a gente tem que dar, pelas decisões e principalmente para que a gente não caia em ciladas. Para que a gente não precise fazer no futuro ou colocar em dúvida, fazer perguntas ou colocar em dúvida o amor de Deus sobre nós, porque a gente não foi sábio o suficiente para perceber pequenas ciladas que se nos colocam. Mas vou para o texto de hoje, porque eu acho que você abriu para ouvir essa homilia, porque você leu ali o Salmo 13, você leu o Gênesis 26 e Lucas 17. O que que isso poderia ensinar para a gente da vida da gente? Bom, o Salmo 13 é um salmo de angústia. É um salmo de quem fala: pô, Deus, até quando você vai esquecer de mim? Até quando vai parecer sempre que as minhas inquietações e minha tristeza é o que domina o meu coração, em vez da alegria, da vontade, da energia de seguir em frente? Olha para mim, Senhor, diz ele. Ilumina meus olhos. Senão eu vou acabar dormindo o sono da morte e as pessoas vão ver: olha só o otário. Viu? Eu estava certo. A grande declaração, e está no versículo 5, que eu queria refletir com você, é: eu confio no teu amor. Uma das coisas que eu mais aprendi e vi ao longo dos meus anos de envolvimento com gente de igreja, seja católica, seja evangélica, mas principalmente igrejas evangélicas, protestantes e que tais, é que, na minha conclusão, quando eu olho, a maioria das pessoas que eu conheço tem uma desconfiança profunda de Deus. Não tem confiança. E é isso mesmo que você ouviu. As pessoas desconfiam de Deus. As pessoas desconfiam porque isso é o básico que acontece com a gente desde o Éden. A gente desconfia que Deus tem um bom plano para a gente. A gente desconfia de que a gente vai ter a provisão necessária para viver. A gente desconfia que, se a gente não tiver todos os parâmetros na nossa mão e não fizer passos muito cuidadosos, a gente vai se perder. A gente não confia no fato de poder estender a mão para cima, como uma criança, como a Beatriz faz. Quando a gente fala: Beatriz, dá sua mão, ela estende a mão. Ela nem olha, porque ela sabe que está sendo levada para um bom caminho. Obviamente, é por isso que o único aviso importante para o Eduardo e a Débora darem para Beatriz é: não dê a mão para qualquer pessoa. Pegue a mão de quem nós podemos confiar completamente. para ir daqui até a nossa casa, não dê a mão para estranhos. Que é a mesma coisa que Deus nos fala, não se fiem em outros deuses. Não se fie no diabo, não se fie no mercado, não se fie no Estado, não se fie na economia. Não se fie nisso. O salmista, quando clama angustiado a Deus, ele nos lembra um grande eu, porém. Apesar de eu estar angustiado, de eu estar com medo, de eu não ver possibilidades, de eu te clamar profundamente, Deus não esquece de mim. Ele diz no versículo 5: Eu, porém, confio no teu amor e meu coração exulta na tua salvação. Essa é uma declaração que é como uma, só é possível ser vivida como uma criança do tamanho da Beatriz vive, estendendo a mão, dando aquele sorriso lindo que ela tem e seguindo. E aí não precisa ter desconfiança se vai me levar. Se ela falar assim, me leva até em casa, ou me leva no banheiro, ou me leva no... Ela dá a mão e vai tranquila. Ao mesmo tempo, se ela estiver bem avisada, ela não vai dar a mão para qualquer pessoa. Porque ela sabe, será que essa pessoa aí, que não é o meu pai, que não é a minha mãe, vai me levar a um bom caminho? Essa é a mesma chamada que nós temos, irmãos. O foco não é a gente se preocupar com o caminho e conhecê-lo bem, que vai evitar que alguém de mal nos leve ou o mal nos leve a algum lugar. Não é atingir onde os nossos olhos veem que vai nos levar ao bem. Mas é saber, confiados em quem nós estamos dando qualquer passo na nossa vida, ou nós estamos caminhando nessa vida, qualquer que seja o nosso caminho, qualquer que seja o que você está ouvindo. Eu queria te convidar, antes de mais nada, a levantar os seus olhos e ver na mão de quem você está indo. Eu confio em teu amor, Senhor. Ou, como a maioria das pessoas que eu conheço, olha, Deus, você é muito bom, você é gente boa pra caramba, poxa, Deus é maravilhoso, pô, chapa meu, bacana, tá. Mas eu confio mesmo no meu planejamento estratégico, eu confio mesmo no meu emprego público, eu confio mesmo no meu emprego garantido, eu confio mesmo na minha formação, eu confio mesmo que eu sou o cara esperto, eu confio mesmo nos parâmetros que o mundo me dá. Mas Deus é gente boa, vou lá no domingo, puxa, canto umas músicas bacanas, tem umas palavras bonitas, até uma homilia todo dia de manhã. Meu irmão, minha irmã, para caminhar essa vida, se você ficar circunscrito até onde os seus olhos enxergam, você necessariamente vai bater com a cara no muro. Agora, se você estender a sua mão e segurar naquele que vê mais do alto, vai ser como a pequena Beatriz, que estende a mão e sai andando porque o pai, a mãe, ou o tio, a tia mais próxima, aquele em quem ela confia, consegue enxergar mais longe do que ela consegue enxergar, e ela não fica preocupada com o caminho, ela fica preocupada de com quem ela está com a mão dada. E essa é a primeira frase que eu queria deixar para todos, principalmente os que estão na mesa, e principalmente nesse momento que nós estamos tendo que tomar decisões. Quais são os parâmetros da sua confiança? No que você se baseia? No que você enxerga? Ou em quem você está com a mão dada? Essa é a primeira frase. Em Gênesis 26, é necessário a gente entender o contexto no qual esse texto vem. Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, e é importante a gente entender o que é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, basicamente, né, além de contar os inícios, a história da criação e tal, ele vai focar num personagem mais importante, que toma a maior parte do livro, que é Jacó, filho de Isaac. E Jacó, no capítulo 26, ele está na cidade de Gerar, ou na região de Gerar, na cidade. E em Gerar, reside um cara chamado Abimeleque, que é rei dos filisteus. Os filisteus são os inimigos eternos de Israel. Durante séculos eles vão guerrear. E Isaac está num momento de dúvida. Vou para o Egito. Lembra de novo, como eu falei alguns dias atrás, o Egito é sempre o lugar onde Israel vai tentar se refugiar pela segurança que tem, pelos pela boa organização. Lembra que enquanto Isaac está aqui, nômade, em terra de ninguém, e ainda dele vai surgir Esaú e Jacó, que já tinham surgido nesse momento, mas Esaú e Jacó, e de Jacó vai vir os 12 patriarcas, e dali vai vir um povo. Quer dizer, são séculos pela frente. Ainda falta aí 500 anos para esse povo virar um povo. De Isaac vai surgir um povo inteiro, todos os filhos de seus descendentes, que vai gerar aí 1 milhão de pessoas, tá, em 500 anos. E, cara, tá longe disso ainda. Isaac não tem condição de perceber tudo. Mas Isaac, no primeiro momento, fala: pô, vou tentar arrumar um lugar que eu possa ter uma segurança, que eu possa dar um passo e tal, vou para o Egito. Deus aparece a ele e fala: não desça o Egito. Procure estabelecer-se onde eu te indicar. Capítulo 26, versículo 2. E permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você, eu abençoarei. Porque eu vou dar todas essas terras a vocês e vou confirmar minha promessa para Abraão. Bom, aí ele vai e fica, né? Quem sou eu para desobedecer a Deus? Só que quando ele chega em Gerar, ele é apaixonado pela sua esposa, Rebeca, que é, segundo o relato, muito bonita. E ele fala: rapaz, esses caras vão me matar aqui, vão ficar com a minha mulher. Aí ele comete o mesmo erro de seu pai, Abraão. Ele chega e diz: não, essa aqui é minha irmã. E acontece que ele está lidando com um cara que, apesar de ser filisteu, é um cara muito correto, chamado Abimeleque. E Abimeleque fala: rapaz, eu andei observando vocês. Por que que você mentiu para mim? Ela não é tua mulher. Ela não é tua irmã. Ela é tua mulher. Você está maluco, cara? Você poderia ter sido morto por causa dela. Alguém podia querer pegar a tua irmã. As pessoas aqui podiam ter se convencido que tinham direito de pegar ela, porque estava sozinha, solteira, e poder se deitar com ela, e você estava com um problema, e a gente ia ter uma tensão aqui. Você está pensando que a gente aqui não tem ética e não tem princípio? E dá-lhe uma bronca. E ele fala: olha, ele junta o povo todo e fala: quem tocar nesse homem, nessa mulher, vai morrer. Deixa eles em paz, deixa eles aqui. E Isaac se estabelece na terra dos filisteus, ali em Gerar. E Deus foi tão bom com ele dali para frente que ele, ao longo dos anos que fica ali, ele cresce tanto, né? A riqueza dele aumenta, seus rebanhos crescem demais, né? Ele vai ficando rico a ponto de que os filisteus o invejam e, pô, para parar ele, fecham os poços todos ali, de onde ele tirava água, enche os poços de terra para que Isaac deixe de prosperar. Abimeleque, mais uma vez, falou: olha, você já cresceu demais, você está bem, sai da nossa terra e segue teu caminho. E aí a gente vai chegar no texto de hoje. Isaac vai, cava um poço lá em Berseba, e o Senhor lhe aparece naquela noite e lhe diz: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tema. De novo, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes. Isaac ali vai fazer um altar, vai se estabelecer e começa uma vida nova em Berseba. Aonde depois você vai ver que Esaú vai fazer a bobagem, vai arrumar uma filha fora do povo dele, e a conversa começa por aí. O que que é o ponto nessa história de Isaac que o texto de hoje, de 23 a 25, nos remete? Isaac, naquela situação de insegurança, ele opta por tentar um estratagema humano qualquer. Ao invés de precisar que um anjo ou Deus viesse dar uma bronca nele, o próprio bom senso das pessoas ao seu redor fala: ô, cara, pra que mentir? Pra que mentir? Você vai se encrencar. E Deus continua abençoando. Então, meu irmão, no tempo da angústia, por favor, continua confiando em Deus. Deus vai cuidar de você. Se Ele está te levando pela mão em um determinado caminho, tenha certeza, Ele não vai te abandonar. Ele não vai levar você a um mau lugar, negócio, a um mau lugar. Foque não nas circunstâncias que você vê e que te dão medo. Foque em quem você está com a mão dada. Confie no Senhor. É a palavra de novo que nos leva. E vamos aqui a Lucas 17. Jesus diz aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Perceba o que Jesus está falando, é inevitável. Perca o seu tempo com menos coisa. De achar que você vai conseguir evitar que as pessoas não sejam santas, ou que a gente não peque, ou que a gente não cometa erro. Bobagem. O que ele chama atenção é que essa inevitabilidade é parte da vida, mas ele fala: ai da pessoa por meio de quem esse erro acontece. Era melhor que, se você leva alguém a tropeçar, ele fala, fosse lançado no mar você com uma pedra de moinho pendurada no seu pescoço, do que levar alguém a pecar. Isso, obviamente, me toca particularmente pelo exercício de N vezes estar facilitando ou estar na liderança de alguma coisa. As pessoas olham para você, meu irmão, minha irmã. O seu conselho, a sua percepção, o seu modo de ser, as coisas que você faz, pode levar as pessoas a pecar, a se desviarem do caminho do Senhor, a confiarem em si próprias. Isso é tão terrível, não porque as pessoas pecam e cometem erros, porque, como disse Jesus, isso é inevitável. E quando isso acontece por causa delas mesmas, sempre tem o perdão. Mas se isso acontece porque você induz alguém ao erro e ao mal, se você não é cuidadoso com você mesmo com andar uma vida de modo que você não interfira na obra do Senhor, na vida daquela pessoa, e você, pior, o leva a pecar, era melhor você amarrar uma bigorna no seu pescoço, uma âncora, uma pedra de moinho, e se lançar no meio do mar, porque Deus vai pesar a sua mão. Agora, se teu irmão pecar contra você, a Bíblia é muito simples. Repreende. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Porque pecar é uma coisa que acontece. O erro, o desvio, isso acontece. E se alguém pecar contra você 7 vezes num dia, ou 7 dias por semana, e 7 vezes ele voltar a dizer a você: eu estou arrependido, perdoe-lhe. Porque isso só é possível quando você sabe do que você foi perdoado. Então, de novo, não tenha medo de outra coisa que senão de você mesmo. Não tenha medo de se desviar, ou de errar, ou de cometer algum equívoco. Se isso acontece por um desvio pequeno, por alguma coisa, você é pai da vida, você, por favor, peça perdão. Caminha de novo. Agora, cuidado. Quando o que motiva teu coração é confiar em outra coisa que não o Senhor, para tudo que você fizer na sua vida. E sempre tenha a capacidade de perdoar as pessoas, por favor. Não porque você é muito bonzinho, não. Mas a única maneira de você fazer isso é se você lembrar do que você foi perdoado. E um coração grato, um coração redimido, curado, tem uma capacidade infinita de perdão, não porque é bom, mas porque sabe perfeitamente quem é e sabe do que foi perdoado. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nesse fim de semana. E olha, siga em frente, confiando em Deus. Amém.